O ano escolar já começou de forma calma, tranquila e organizada. E começou porque há um conjunto de parceiros que se preocupam na boa organização da abertura do ano escolar e que faz com que tudo tenha decorrido de forma muito tranquila. Hoje aqui é uma forma de, ao mesmo tempo, mostrarmos que o agrupamento não é só a escola-sede e que todos os nossos alunos, desde o pré-escolar até o 12º ano, e aqui neste caso concreto, o pré-escolar, merecem a nossa atenção e merecem a nossa dedicação no sentido de podermos promover o ensino de qualidade, o ensino da escola pública e um ensino de proximidade. É hoje isto que estamos aqui a assinalar, este ensino de proximidade, este ensino de contacto com as populações, porque estamos a falar num dos extremos do concelho, temos também jardins na outra parte norte do concelho, nomeadamente a Seixas. É esta a escola pública que nós queremos. Quantos alunos é que estão aqui nesta escola? Sim, nós temos 7 alunos. E deixem-me aqui fazer uma referência extremamente positiva ao trabalho que a Câmara Municipal nesta área tem vindo a fazer. Um trabalho minucioso de acompanhamento, de satisfação das necessidades da sua população. É esta boa parceria que é importante mantermos.